Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. É nós na Rede Atlântida, com a telefonia imbatível do Big, até as 19 horas e o Pretinho Básico. Fala, Maurício Amaral. Oh, tudo bem? Salve a sexta-feira. Tudo bem, Marcos Pianjas? Beleza, tudo certo. Marcos Pianjas está com cabelo bonito, cortado. Marlos cabeleireiro. Marlos, tô ligado, é no Marlos. É ocupado. Marlos, pô, Marlos sempre lançando tendências, né, cara? Tendências, né? Isso daqui é um negócio que vai ser moda. Daqui é uns 8 anos. Daqui a uns... Pianjas foi no Marlos e pediu capricho. Não, Marcelo Rec fez tanto. Aí o Marlos entendeu pra bicho. Fala, Marcelo. Não. Falei pros guris. Ai, tá, não, tá, Marcelinho, um abraço. Corta atrás e pica na frente. Não, é corta na frente e pica atrás. E aí, KGzinho? Essa pode. E aí, beleza? Bom final de tarde. Sobe a sexta-feira, como diz o Maurício. Certo. E aí, Potterzinho? Estamos aí. Onde é que embarca, Potter? Pela última vez, Alexandre. Dia 7 de junho. Ah, isso, 7 falta de muito, junho. Falta pouco. 7 de junho nós estaremos então enviando o Potter pra Copa e ele de lá fará reportes diários aqui no Pretinho Básico. Duas vezes aqui no Pretinho, todos os pretinhos. Bola vai ser comigo. Né, doutor Seu? Vai passar o bola pra mim. Tá aberto, eu vou tirar uma. Por falar nisso, eu vou falar pra ti aqui, tá? Porque tu é um dos produtores do Bola. O Hever está aí, quer vir ao programa. Então, por favor, faça contato e traga o Hever ao programa segunda-feira. O Hever que deve estar voltando ao Grêmio, né? Ou Inter. Não, mas é, mas se escreve Hever ao contrário? É, Hever. Vamos dar esse furo, né? Pois justamente por isso que o Grêmio tá tentando. Tá acelerando a volta, justamente pelo interesse do Inter. Tem um leve detalhe do Bola nas Costas. A gente não vai atrás dos jogadores. Os jogadores vêm atrás da gente e pedem pra vir. Tá aqui mais uma prova. Hever, liga pra gente. Ah, e o Fossati caiu, né? Já falamos isso, inclusive. É, o Fossati tá caindo, tá em gerúndio. Tá caindo. Vai estar caindo aí. Mas não, e o curioso foi que o Fernando Carvalho, ontem à noite, chamou o Bolívar pra conversar, porque o Bolívar é o líder do vestiário. Chamou o Bolívar e perguntou pro Bolívar: Bolívar, Cuca? Bolívar, Nelson Batista? E o Bolívar: Mário Sérgio é o cara. Ah, é, meu. Mário Sérgio. A piada que a gente fez aqui. Mário Sérgio então é o cara que tem palavra dentro do vestiário, que tem voz dentro do vestiário, segundo o Bolívar, que é o líder do Inter no vestiário hoje. Fala aí, Porazinho, tudo bem? Oi, sou eu. Tudo oi. Certo. E o Davi Coimbra? Davi Garradinho. Davi Garradinho. Davi Garradinho. E aí, Davizinho, Galo Cinza? Ah, estávamos nós. Tudo bem. E aí, Davi, nós estávamos falando sobre o fato do Fossati ainda estar caindo. O Fossati tá caindo. Mas se equilibra bem. Agora mesmo, se equilibra bem. Um amigo que tem aqui é bem informado. Tem trânsito. E ele me disse que ainda não há nada certo, que vão se reunir os dirigentes do Inter agora à noite. E que não tá certo ainda que o Fossati vai sair. Mas os dirigentes do Inter vão se reunir, deve ser uma casa noturna. Já deu até no uma boate, saiu até no Clique RBS. O Internacional tá na semifinal. Tá certo aí, cara. Vocês acham que estão reclamando o quê? Falando mais no Bola, desculpa, Maurício Amaral, falando mais no Bola. Não, rapidinho, falando em técnico, o Silas indicou pessoas pra construir a arena do Grêmio. Sabe os quem? Engenheiros do Havaí. Ele traz todo o Havaí pro Grêmio. Sim. Boa aí, cara. Muito boa. Sensacional. Só não trouxe o Marquinhos, né? O melhor de todos não conseguiu trazer. Bom, vamos aos destaques comentados do Clique RBS neste início de noite de sexta-feira. Início de fim de semana, afinal de contas, né, cara? Sexta-feira, hoje tá fresquinho, dá pra tomar um vinhozinho. Um queijinho, salaminho, salaminho. Sozinho, salaminho. É o que tem. Inteirinho. BR-116 tem mais de 6 quilômetros de trânsito lento no sentido interior capital. Um acidente envolvendo 3 carros e obras deixam o trânsito caótico na rodovia gaúcha. É, 3 carros mais as obras ainda, né, cara? É a maior empresa do Brasil, a Emobras, né, cara? Todos os lugares que eu vejo tem uma plaquinha Emobras. A tranqueira começa no viaduto da Boqueirão, em Canoas, e vai até a chegada a Porto Alegre. A alternativa era a Guilherme Michel, né? No caso, já não. E agora já não é mais alternativa, Guilherme Michel, né? Ou ficar bem quietinho em casa, bota aqui a produção. É verdade. Sim, mas é. Argentino dado como morto revive, entre aspas, 3 dias depois no necrotério. Coisa ruim, não morre. Notícia ruim. O cara de 67 anos sofre de epilepsia. Não, ele nem sofria, ele sofre, né? Porque reviveu, né? É verdade. Ressurgiu. Ele teve um desmaio comum a essa doença e foi dado como morto. Morreu. 72 horas depois despertou, Marcelo. É verdade. Rodeado por cadáveres no necrotério da cidade de Poçada. Cara, que desagradável. Desagradável. Não, o engraçado é que ele reviveu 3 dias depois, né? Quer dizer, como Jesus Cristo. É verdade. Muitos. Não, Jesus reviveu 2 dias depois. Porque se ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde... Jesus é o coelhinho da Páscoa! Peraí. Ele morreu sexta-feira, 3 horas da tarde, correto? Sexta-feira santa. Mano. Ele ressuscitou no domingo de Páscoa. Quantos dias dá de sexta a domingo? É. 2. Tá, então os caras contam então mal é deles, errado, né? Cara. Ressuscitou. Ah, então. 2010 anos. Né? A credibilidade da igreja tá embaixo. Tá caindo. Os caras não são bons nem matemáticos. Sabe que. É verdade. Ah, então é ao terceiro dia, não é? Sim, do, de 3 dias depois. É ao terceiro dia. A minha preocupação é o seguinte: vamos levar água pra esse cara aí pra ele transformar em vinho, mano. É verdade. Que tá aí um milagre que funciona, entendeu? Tá aí um milagre prático, enquanto né? Enquanto houver água, sim, né? Pois, bom, quem sabe ele leva vinho pra ele transformar em água. Tem alguns personagens importantes eram epiléticos. Júlio César era epilético. Goleiro, né? Adolf Hitler era epilético. Neil Young é epilético. O Ian Curtis, do Joy Division. Epilético, o que é, meu? Porã. O cara tem uns tremeliques, tá ligado? É, isso aí, uns tremeliques. Tá ligado. Vai além dos tremeliques, cara. Como é que o Hitler fazia o High Hitler? Não, é Alzheimer. Tu vê o Júlio César. O Ronaldo, em 98, na França, teve um ataque. Dizem que teve, né? Na França que teve um ataque. Nunca mais teve, né? O único epilético só teve um ataque na história. Não, mas pode acontecer. É amarelinho. É uma crise convulsiva. Talvez ele não teve um tão notório. Quem sabe a gente para agora? É melhor. Agora que nós estamos ganhando. Sabe que não sair por cima. Não é sobre isso. Vamos pros destaques aqui. Paramos agora e vamos pros destaques. Posso falar o que eu ia falar? Então? Não. Pai é acusado de mandar... Não vou falar mais nada. Não vou ler piada, não vou ler cantada. Porque o cara não pode mais falar esse programa agora. Tá cada vez mais... uma informação. Isso é verdade. É cada vez mais difícil falar nesse programa. Uma informação, eu tinha que... Informação. Informação. Pode falar. Tá trancado na BR-116 que pega Guilherme Michel. Como é que eu vou ficar bravo? Pegue. Como é que eu vou ficar bravo com uma coisinha dessa? É uma dessas alternativas. Amigo, é verdade. Ai, meu Deus do céu. Pai é acusado de mandar matar filho por dinheiro da Mega Sena no Mato Grosso. Pelo amor de Deus. Irmão da vítima também teria planejado o assassinato. Caralho. O irmão da vítima... E o pai da vítima, então. É, que é o outro filho, né? Francisco Serafim de Barros, de 60 anos, e Fabiano Leão de Barros, de 32, são acusados de contratar pistoleiros para matar Fábio Leão de Barros, filho de Francisco e irmão de Fabiano. Ah, que horror. De acordo com a polícia, os suspeitos queriam ficar com 28 milhões de reais obtidos pelo Fábio em um prêmio da Mega Sena em 2006. Gastou 4, hein? O sorteado depositou o dinheiro na conta corrente do pai, que passou a se negar a entregar dinheiro ao filho. Para resolver a situação, decidiu matar o próprio filho. Pronto, matar o guri. É fácil. Terminou o problema. E um crime difícil de ser solucionado, né? E aí eles pegaram. Tem um baita problema pra resolver. Eles pegaram os pistoleiros numa barreira policial, numa estrada, com foto do guri. Que barra. Cheio de armas. Igual aí os caras, ué, mano, peraí, pra que tá com essas fotos aí, essas armas aí e tal? Daí... Ah, mas não chegou a acontecer, então. Não morreu. Chegaram a matar. Mas aí pegaram os pistoleiros e vem cá, tinha. Pra que eles vêm que esse Fábio tem sorte. Ele ganhou 28 milhões e escapou do. O feriado agora. Tem estrela. Feriado dia 1º vai ser legal o almoço na casa dele. Vai ser bom, né? Corpus Christi. Veio de maio agora, hein? Ah, não, já passou, né? Tem o de maio, Potter! Não, para aí, mas tem feriado semana que vem. Tem feriado agora. Calma, tem feriado semana que vem. Corpus Christi. Mais importante. Sobre essa ganância, essa busca pelo dinheiro do ser humano, o escritor Kurt Vonnegut tem um... uma... Tu conhece, Davi? Conhece? Kurt Vonnegut? Conhece? Sim, é. É o escritor quem preferido é deles dois. Vai, vai, vai, é. Deixa aí, vai. O escritor Kurt Vonnegut desenvolveu uma... Ele tem ali um personagem nos seus livros, é um personagem... Por que que tu tá com a cabeça torta, assim, dando um ar de intelectual pra colocar? Kurt Vonnegut, ele faz assim. Ele desenvolve tá a ideia com de uma árvore, aqui da rádio. Uma árvore de dinheiro. Uma árvore onde as folhas dessa árvore são dinheiros. Uhum. Então essa árvore, ela dá dinheiro. Certo. E os homens, eles vão atrás dessa árvore e eles vão se matando por uhum. causa dessa árvore. Uhum. E ao redor dessa árvore, eles vão morrendo e se matando e dando um bom adubo pra árvore. Sempre brilhante, ah, Kurt Vonnegut. Muito bom, cara. Muito bem, muito bom, cara. Muito bom. Que é mais ou menos eu isso, eu gostei, né, dessa história, é uma magnata figura do de linguagem perfeita, eu diria. A legal. Mega Sena seria essa árvore, né? O dinheiro, essa sim. busca desenfreada, demais, essa missão, as pessoas se matando, matando os próprios filhos e, enfim, adubando apenas o quê? Esse sistema absurdo. Ganancioso, né? Pra te ver como, né? Lost era um seriado completo. Dois assuntos que a gente falou que tinha em Lost. Primeiro, aquela morte que não é morte. Rodrigo Santoro morreu assim, né? Tinha uma aranha que picava, os caras ficavam oito, nove. Rodrigo Santoro fez o Lost. Fez o Lost, ele morreu assim, foi enterrado vivo. Morreu por causa da aranha. E por ganância também, eles tinham uns diamantes. Mais um ator da Globo enterrado vivo. Enterraram. Mais um, né? Acontece muito lá na Globo. A lista é grande, a lista é grande. Não acontece, não. Piadinha de mau gosto. Não acontece mais, né? Programa de quinta esse aqui. Só piadinha de duplo sentido. Peraí. Tu quer dizer que só acontecia nos anos 70, agora não acontece mais. Ai, porra, como você é baixo. Cara, vamos pra mais um destaque aqui do Clique RBS. Esse é triste. Ressaca destrói quatro casas na Barra da Lagoa. É a Ressaca Tour. Em Florianópolis, prefeito Dário Berger pode decretar situação de emergência por causa dos estragos. O mar avançou cerca de 50 metros nos últimos 16 anos. Caralho. A construção do mole da Barra da Lagoa agravou a situação porque fez sumir a areia e causou, assim, a erosão. Sabe que falam muito de aquecimento global. Cara, se cara, continuar eu vou usando esse tom de voz, eu vou dar em ti, cara. Para, meu. O que que o Kurt Vonnegut fala? Sai desse fala corpo, da... cara. Esse corpo não te pertence, Pianjas. O resfriamento global. Forma que se as geleiras estão derretendo, jogando água gelada, isso vai influenciar a rota das marés. As marés quentes. Não dá pra despejar, né? Não dá pra tocar uma campainha, assim. Coca-Cola, né? Ô, meu, despeja engove no mar lá em Floripa, acaba com a ressaca, que né? Beleza. 6:12, já estamos atrasados para... Os Platos do dia! Platos do dia com Cajê! Falcão e Isabelle Fontana. Isabelle Fontana. Todos os dias, qual é o nome dessa mulher? Isabelle. Falcão e Isabelle Fontana chegam atrasados em aeroporto. Ah. 6:32 é cedo. Falcão isso, é muito né? esquecido, né? Ele deve ter esquecido alguma coisa no hotel. 8:32, Regina Casé anda de quadriciclo e dá tchauzinho. Isso deve ser bonito. Que tu me deu, cara. Não, isso eu queria ver, cara, no Rio de Janeiro. Regina Casé de triciclo. De quadriciclo. Não, pior, de quadriciclo. Quadriciclo, cara. Eu queria ver uma cena até dessa. Até o Regina Casé de qual? E eu fiquei, ai, não é possível. Não, a produção não, ia pior, ser tão... Pior é que é possível, né? 10:54, Fernanda Paes Leme dá autógrafos em Belém. Mas que coisa boa, cara. Pô, legal, né? É? Legal. Belém novo, Belém velho, Belém do Pará, Jerusalém. Onde é que Jesus nasceu, né? Belém novo, lá na Zona Sul. Meio-dia e 11, Cacau e Eliezer vão juntos a salão. Verdade, brother. Grande Eliezer. Tu gosta de Eliezer, Cacau? Sangue bom. 14:55, Fernanda Torres vai ao Leblon com o filho Antônio. Mas que coisa boa. Que legal. Que legal. Querida, eu acho uma querida Fernanda Torres. Simpática. Eu também. Alegre, né? Eu também. Feia. Ela gosta feia. Muito de Bob Marley. Mas ela é uma feia bonita. Não, ela é uma feia bonita. Não, ela é uma feia bonita. Ela é como a Amy Winehouse, que é uma feia bonita. Feia também. Tem uma colega nossa que foi beijada na boca pela Amy Winehouse. Quem é? Eu vou dizer. Tu tá ligado que o disco preferido da Fernanda Torres é Catch a Fire, do Bob Marley, né? Eu li numa entrevista dela, magnata. 16:43, Cauã Raymond tira foto com fã em tarde de compras. Sabia que a Megan Fox tem toque? Tóquio. Ela tem toque. Ela disse o seguinte, que ela não bota a boca Tchê! Mas que fresca! A boca em nada que ela acha que pode, possa conter germes. Ah! Mas então não bota a boca em então lugar ela, nenhum. Ela deixa de fazer muita coisa. Então, parou, né? Parou. Por exemplo, uma latinha de Coca-Cola gigante. É. Assim, não... 17 e 21, níveis Thelma e Samara Filippo tomam um sorvete. Importante, né? Legal, legal. E agora, quantas bolas? De... Inveja, né? Os caras no Rio indo na praia, mano. Porque pensando na Megan Fox, como a gente se engana com as mulheres. Questão de 5 minutos atrás, não mais que isso, 5 minutinhos cinco atrás. 5 horas, 6 e 10. Paulo Vilhena vai a Shopping Carioca. Como é que tá o Paulinho Vilhena, Leila? Tá ótimo, tá fazendo um papel ótimo na novela, tirando fotografias, é um fotógrafo. Uma novela. Cara, mas até tu tá assim, Leila. Como assim? Que nem o Piangers. Calminho. Calminho, falando lento. Tô tomando medicação. Medicação que me deixa um pouco tonto. Eu fiz uma endoscopia baixa. Aliás, como é que foi lá? Tomei. O resultado foi ótimo, maravilhoso. Ótimo. Quanto aquele foi? Doutor é ótimo. Toda semana eu vou lá fazer uma endoscopia baixa. Vai daí, ô Potterzinho. Segue mais uma pra saga do Misturei Aquiti. Quem manda é o Paulo de Albuquerque, de Caxias do Sul, e ele pede pra mandar isso um... Vai longe. É lamentável, né, Potter? Pra 301 do José Otão, lá de Caxias. Aí. E um Almir. Pode ficar tranquilinho. Pra ele mesmo, o Paulo de Albuquerque. Misturei Activa com Che Guevara e agora tô cagando sem perder la ternura. Misturei Activa com Pelé e cheguei à marca dos 1000 cocôs. E só em jogo oficial, né? Não aquele do Romário. Vocês têm noção, só rapidamente, sem querer te interromper, vocês têm noção de quantos dias de vida vocês têm? Bom. Ah, não, meu. Nossa conta 31 fiz, anos vezes 376. Ah, isso, boa. Mas tu tem noção de que dá isso? Mas enfim, é só pra gente partir deste cálculo, pra saber, em média, quantas vezes a gente foi aos pés durante a vida. Mas isso é só... Homens, né? Vai uma vez homens, por homens. Mulheres não vão. Mulheres não tem essa média. E homens, não, homens vão mais do que uma vez. E bebês, duas, três vezes. E enquanto bebê, a gente ia muito mais do que hoje em dia. É verdade. Mas enquanto bebe, também vai. Mas enfim, vai daí, Potter. Misturei Activa com Milton Leite, agora tô cagando, que é uma beleza. Como é? Que beleza. Misturei Activa com Roberto Carlos, o rei, e tô cagando além do horizonte. Existe um lugar. Misturei Activa com Santos Dumont e meu cocô acabou de sair voando. E misturei Activa com o querido Dr. Meira e tô cagando somente nos horários planejados. Paulo de Albuquerque mandou. Pô, a capa da Super Interessante desse mês fala que o cara ali no Santos Dumont não descobriu nada. É o livro. Que a feijoada não feijoada não é brasileira. A banana não é do Brasil. Cara, é por isso que eu não leio a Super Interessante. O avião não é do Brasil. Não, mas feijoada não é do Brasil. Nada é do Brasil. Nem o futebol deve ser do Brasil. O futebol não é do Brasil. Calma, galera. Calma, calma. Calma. Essa discussão do avião é uma discussão muito, muito antiga, porque os americanos... Bom, o KG pode falar. Mas são os franceses, né? São os franceses. Não, são os irmãos Wright. Ah, então eles estavam certos, então. Não, eles reivindicam essa invenção pra eles. E os brasileiros dizem que foi o Santos Dumont, mas é uma discussão muito antiga. Ah, mas o Santos Dumont voou na França, não foi assim? Foi na França. Deu a volta na Torre Eiffel. Mas o avião, como outros tantos inventos aí, tem vários aí, descobertas e tal, é o seguinte, não é assim, o cara fala e pum, inventou o avião. É uma evolução, os caras vão inventando, vão se aproximando, claro, digamos. O inventor é quem patenteia, não é? E assim tem vários. Porque vários, o que é considerado? Que tem disputas entre os inventores. Não, mas é verdade. Porque o avião? Não, mas quanto tempo? O homem fica um tempo no ar. Isso é considerado um voo? Ou não. Esses irmãos Wright, eles usaram uma espécie de uma catapulta para voar. Então não se considera que tenha sido eles os primeiros, porque o Santos Dumont conseguiu fazer o avião voar. Levantando voo com suas próprias pernas. Né, e ficar no ar lá um tempo. Lá planando. Né, e também descer tudo na boa, sem precisar ajuda externa. Rolando uma operação, o médico grita: parem tudo, parem! Parem o transplante, há uma rejeição! E a enfermeira: uma rejeição, doutor, do rim! E o médico diz: não, do cheque! Cheque não tem fundos! É, uma crítica social. É, né? É o SUS, né, Maurício? Aí, Davizinho. Me chame de Nenis. Nenis. Não sou eu, isso é a nossa ouvinte. Vai daí, né? Nenis. É, tenho 19 anos e sou de Poa. Estou escrevendo porque preciso de um conselho do Potter e do Davi. Aí, Potter. Nossa, pois aí. Tem um rapaz que trabalha comigo, que nos últimos dias vem me fazendo sentir coisas estranhas. Começa assim. Ai, ai, ai. Nos conhecemos há pouco mais de 3 meses e não falamos muito a sós. Pois ele tinha ou tem um caso com uma garota que é casada. Mas ela já me deixou bem claro que não gosta dele. E que ele é só divertimento para ela. Porém, não sei o que fazer. Quando ele vem aqui na minha sala, minhas pernas tremem. Nossa. E minha mão fica suada. Meus olhos brilham. E eu fico até cantando uma música que me lembra ele. E ele até já me mandou umas indiretas do tipo... Faço tudo o que pedir. Indireto? Isso aí é uma direta. É, isso aí. É ou uma então direta. Ele fica me olhando como se eu fosse uma presa prestes a morrer em suas mãos. Cara, esse cara é bom, hein? Esse cara fica com uma mulher casada e tá fazendo tudo isso com a Nene. Com essa Nenis. Nenis. Nenis. Me ajudem. Será que eu tenho chances? O que eu faço para conquistar o coração dele? Pois ele é muito tímido. KG... Manda um beijo pra professora dela, Natália, que te ama. Beijo, Natália. Beijo, Natália. Adoro dar beijo, que Natália. O que ela tem que fazer? O cara solteiro, é? O que tem? Tem alguma coisa a impede de ficar com esse cara? Não, nada. Ele tem uma mulher, cara. Não, ele fica uma com casada. Uma mulher casada. Ele fica com uma mulher. E a mulher que ela já disse pra Nenis que tá tranquilo, que é só ficar com o cara. Fica com o cara. É, vai, Nenis. Tem 19 cima, anos vai, já. Vai, isso aí, aproveita. Mas demora, né? Demora pra ir pro quarto, essa coisa, umas 4 saídas, assim. Diz que ele é o primeiro. O homem não gosta de mulher. 3. 4, acho que é duas. Duas. Depende da primeira, se a primeira for bem legal. É. Pode ir também. Não, já se encontra no quarto. Vai daí, Porazinho, assim, ó. Olha, o Robson Mann, de Balneário Arroio do Silva, Magnata, manda aqui. Conheço. As frases sobre Opala. Conheces a Rua Silva? Quem é esse Pala? Pode empilhar todo o materialzinho, não fica de leque aí, tá? Tu vai pular de um pro outro. É só assim, pra, avaliando no melhor momento, entendeu? Tá ligado, mano? É nóis. Aqui ele manda as frases sobre Opala. Aqui vai a minha contribuição. Frases sobre Opala. Opala, R$10 no tanque, 10 minutos de diversão. Opala é que nem sutiã, só pra quem tem peito. Só não bebe mais que sua avó. Torque, mulher e dinheiro nunca são demais. Meu pai disse: filho, você está indo para o mau caminho. Respondi: não se preocupe, estou indo de Opala. Opala, porque a época de gostar de carrinhos de plástico já passou. É. Boa, aí já é. É o diabo no chão e nós no Opalão, mano. É, pode crer, o Opala é isso aí. Nunca andei num não, mas você sabe que tem um carro importado bem legal que se chama Hammer, pode crer. Não tente ultrapassar, senão eu jogo a segunda. Opala, carro mal educado, tu pisa e ele responde. Quem anda de carrinho é bebê. Manda aí um vai tranquilo, querido. Vai tranquilo, querido, não tem Opala. Pra galera da Coca, agora lembrei de uma outra, tava vendo aquele programa Globo Marvel, Ernesto Palha lá com cientistas. Ernesto no meio. Palha? Porã, as tuas noites estão cada vez mais família. Claro. Isso, parabéns, mais Porã. Excitantes. Cara, Globo Mar Globo é Mar. Um programa que só nego tipo casado. Assim, ó, sozinho na sala, porque a mulher já dormiu. Óbvio. E aí, cara, tô lá. É um outro momento da tua vida, né? Outro momento. Ernesto Palha lá, não consegue nem ligar, pegar o controle. O pior, bêbado em casa no sofá olhando o Globo Mar. Não, bêbado, e ontem era das sardinhas, né? O sumiço das sardinhas. Exatamente. Né? Aí tinha uma equipe de cientistas num navio. Que fase aí, que fase que nós estamos. Uma equipe de cientistas num navio, uma equipe de pescadores catarinenses em outro navio. Pode crer! E aí lá os cientistas falando assim, não, porque realmente todo ano vem caindo o número de cardumes de sardinha e tarará, tarará. Aí chega lá no barco, aí tá o comandante, o Almir. O Almir. Oh, não é bem assim não, querido. Tá, tem mais peixe no mar. Tá tendo mais peixe. Pode pescar que não dá nada. Tava lá, cara, as redes são gigantescas, cara. É uma, né, loucura, cara? Meu. Quase quilométrica. Eles pegam um pote com a redezinha, assim, né? E aí só puxa assim, os peixinhos vêm tudo assim, tremendinho. É barbada de pescar. É verdade. Né? Te bota dentro d'água, te afoga, vê se tu não fica sem tremendo. E vem umas arraia, vem um monte de coisa junto, né? Vem, até pneu, peixe, né? Até peixe espada. Cara, tem uma notícia importante aqui. Desculpa interromper, mas a notícia é importante. Notícia importante. Cerca de 500 mulheres invadiram na manhã de hoje o prédio do Supremo Tribunal Federal para protestar contra a falta de recursos para implantes de silicone nos hospitais públicos do país. Opa! Tá brincando comigo. As manifestantes, que se anunciam como o Movimento da Sem Teta... Todas sacanagem. Esse não é. Não é, cara. Não. Todas consumidoras de sutiãs tamanho 36 e 38. Não é, maluco. Sacanagem. Tá aqui no Terra Notícia, rapaz. É, acreditam que é dever do Estado tornar as cidadãs do país igualmente desejáveis aos olhos masculinos. Boa. Porque só as modelos, atrizes famosas e mulheres endinheiradas podem aumentar os seios. Eu queria fazer uma observação para as nossas amigas sem tetas. Sim, sim. Sério, eu, por exemplo, eu sou um cara que não tem preconceito contra ovo frito. Não tem nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Não, Davi, o problema é se elas fossem sem bunda. Aí sim. Aí é remado. O clube do Remo. Brasileira sem bunda não pode. Grande clube do Remo. É aspirina. Agora, se o governo começar a subsidiar silicone para as mulheres serem mais atraentes. Vai querer implante. Não, eu vou querer um carro novo. Não, um carro importado para cada homem. Claro, se puder doar teta, eu posso doar as minhas duas. Eu também tenho uma tetinha. A minha é ovo frito. Ovo frito mol. Como é que chama? Com a gema mole. Mal passado. Ovo quente, praticamente. Aliás, ovo frito e arroz são as duas únicas comidas que eu sei fazer. Mais nada. Pra que mais? Arroz, tu sabe as melhores. Óbvio. Aliás, um baita de um arroz. Arroz, cara. Arroz branquinho. Não é fácil fazer arroz. Soltinho, arroz é a coisa mais fácil. Fazer soltinho, Potter? Soltinho com alho. Bom, enfim, cara, podemos encerrar aqui a notícia da Centeta, né? Não, acho que vão repercutir mais um pouquinho. Tanta coisa, né, meu? Não, de repente. Porque se vocês forem ver, cara, nos anos 70. Estão criando a ONG da Centeta. Nos anos 70, anos 80. Então não vamos acabar com a notícia, certo? Tu olha pras atrizes, tá? Daquela época. Tu vai ver que todas elas tinham seios. Naturais, pequenos. Célia Santos, Maria Zilda. Tu vai ver se são pequenos, porém rijos. Helena Ramos, Fafá de Belém, Percy Gonçalves, empinados. É verdade. Cláudio Hanna. No entanto, eram mulheres de nádegas arredondadas, né? Marília Pena. Pernas longas, né? Não. Luísa Carlos. As mulheres antes eram menores, eu acho, cara. Não existiam Gisele Bündchen, assim, sabe? Essas abelhas. Mas as pernas padrão longas, de beleza, é aquele padrão de beleza, tá, mais galera, calma, violão, calma, entendeu? Nunca viram mulher, rapaz. Corpinho violão assim, era não. Que fazia. Ah, mas é uma babaquice isso aí, né? Pedir pro governo pagar silicone, né? É ridículo. O governo não tapa nem os buracos das estradas, vai pagar a teta. É verdade, Marcelinho. É mais fácil. Roubam o carro do segurança da governadora. Mas acharam. Já acharam. Mas o Piange tem razão. Não acharam, né? Não, ainda bem. Piange tem razão, porque se elas estão fazendo isso aí pra parecerem mais atraentes aos homens, os homens precisam do quê? De carros importados. Exatamente. Precisamos de carros importados. Cara, aí a gente tá diminuindo a raça feminina, né? Como sempre. As mulheres não se importam por carro, essas coisas, sabe? Claro que não dão nem bola pra isso. As mulheres só enxergam. A gente não liga pra silicone, então, beleza? Só enxergam. Então, por que elas ligam, então? O nosso interior. Nada. Com certeza. Nosso coração, então, nossa alma. O interior do carro, no caso. Eu não ligo no interior também. E sabe como é que tu faz pra chegar numa mulher? Tu canta ela. Cantada do Pote! Apoio! Chicletes da Gina! Agora novo sabor! Não. Várias frutas! Opa! Chega nela e fala assim: me joga na parede e me chama de reboco. Barbaridade! Chega nela no ouvidinho assim e fala assim: posso falar uma coisa gostosa no seu ouvido? Lasanha bolonhesa. Nossa, quanta carne! E eu lá em casa comendo ovo. Essa é boa. Essa foi a melhor. Melhor dos últimos tempos. Arroz e ovo. Vai aplicar amanhã, Potter, lá em Passo amanhã Fundo. Amanhã em Passo Fundo na Flyer, né? Isso aí. Balada do Pretinho. Balada do Pretinho em Passo Fundo. Todo mundo sabe que Maurício é narigudo. Ele usa o seu óculos escuro. Chega na balada pagando de mocinho solteiro. Vou pegar todo mundo. Pá, vou pegar, vou fazer acontecer. Quando... Tá lamentável, né? Tá ruim pra todo mundo, né, Amaral? Tá quanto tempo na seca, Amaral? 2 horas. Tá ruim. Ô, Cagêzinho, mete uma aí, Cagê, mete uma aí. Vida, vida de merda. De mulher. Hoje eu tentei descobrir a senha do meu namorado. Ai. E fui em... Esqueci minha senha. A pergunta secreta dele era: o amor da minha vida. Escrevi meu nome, não deu. Ai. Tentei o da ex dele e foi. Vida de Acontece. Deixa eu contar uma. Chegou a empregada, um casal, tá? Uma amiga minha e o namorado dela. Chega a empregada e diz: Renan, eu tô grávida. A minha amiga diz: parabéns! E o namorado dela diz: puta! Juro, meu, história é real. Demais. Coitado, muito Renan. Bom. Hoje meu pai e minha madrasta foram viajar. Estaria tudo bem se a minha carteira com todo o meu dinheiro e documentos não tivesse no porta-luva do carro deles. Hoje meu namorado me olhou e falou todo empolgado que eu era linda. Fiquei toda feliz quando ele continuou: lógico que já fiquei com milhares de meninas mais bonitas que você. Você tem alguma coisa diferente. Pô, isso é legal, cara. Como de Adão. Hoje gastei R$200 entre flores, restaurante e táxi. Quando fui deixar a menina na casa dela, peguei na mão dela, ela me olhou e disse: você não tem chances comigo. Ai, cara. Não faz, deixa o cara dormir com esperança. Quem mandou foi o Igor Gol. É, porque o cara pode não pegar, mas o cara dorme com a esperança de que vai pegar, né? Dorme. 6:30 da tarde, tá na hora dos classificados. Classificados do Pretinho. Tô precisando de uma força pra vender alguns filhotes de cachorro da raça Border Collie. Querido cachorro, você conhece essa raça? Border Collie? É o cachorro mais inteligente, isso, aquele que acompanha É aquele que tem cara de vira-lata, mas não é vira-lata. Sim, é o cachorro mais inteligente do mundo, que acompanha os rebanhos de ovelhas. Isso mesmo, esse mesmo. É. Era o cachorro que come ovelha só matando. Mas era o Collie, né? Era só Collie. Mas o Collie é diferente. O Collie é a Lessie. É o Border, fica só na fronteira. O Collie é a Lessie. Porque o Collie ele era conhecido como cachorro ovelheiro, né? Collie. Mas ele foi criado à fronteira, então é Border Collie. Border Collie é outro cachorro. É, gente. É Border Collie, tá? Todos preto e branco, nascidos em 15 de janeiro, com 3 doses de vacina, são excelentes cães para companhia, para pastoreio e para praticar um esporte chamado... Caça. Agilidade. Além disso, é considerada a raça mais inteligente de cães do mundo, ou seja, é mais inteligente do que o próprio Potter. E também é considerado um dos melhores cães para se ter em família. Ou seja, definitivamente melhor do que o próprio Potter. Tá escrito isso aí. Tá? Interessados, mandem e-mail agora, para Balbal. Balbal. Grande Balbal. Com L ou com U? Eu tô ligado, tem criação de cachorro. É bal.bal. Balbal. @wall.com.br. Tem machos e fêmeas, os filhotes estão em Joinville. Barbara de pegar. Mandou Aderbal, por isso Bal, entendeu? Claro, Aderbal Lopes. É, Lopes, cara. É Lopes. Meu primo, então. Teu primo. Mais um aqui, uma Saveiro Surf. 1.6 ano e modelo 2008, com 22.500 quilômetros, completa e ainda com bancos em couro. Placa com início I e final 0. Toda original, apenas R$30 mil. Interessados? Que tem isso de o atraente, o I e o zero. O zero que o IPVA já tá pago. É que o I é porque aqui é de Porto Alegre, é do Rio Grande do Sul o carro, tá? E o zero é porque o IPVA já tá pago. Isso é um diferencial? É um diferencial. É o carro aí. Porque não é qualquer carro. É um carro emplacado na cidade. No estado do Rio Grande. Não, cara, é que tem muito vendedor de carro, que tem loja de carros, os carinhosamente chamados de picaretas, que trazem carros de outros estados. por exemplo, Bahia, não, Rio de Janeiro. Aí são carros que pô, estavam lá numa cidade com litorânea, né? Com maresia. Com pouca cultura. Já comprei um assim. Os carros para aluguel são todos com início H, que é de Minas. Né? Mas é uma bobagem. É uma bobagem. Por exemplo, o carro com placa I de Capão da Canoa é também, mas é litorânea. Mas a maresia de Capão da Canoa é fraquinha. Sim, mas lá na Bahia não tem a Avenida Parrapos. Capão da Canoa. Mas é os carros sem cultura, ninguém. Quem lê, senão é aqui no Rio Grande. Relaxa, isso não é importante. Interessados, ele está pedindo 30 mil nesse Saveiro Surf. Interessados, é mandar um e-mail para Fernando de Dado Bar. Fernando de Bar. Ah, o Fernando de Bar. Arroba brturbo.com.br. Ele diz que leva Saveiro aonde for o caso de alguém querer comprar. Ah, é? Ele leva a Saveiro. Vamos vender então. Tô vendendo casa na Armação da Piedade. Ah, que isso? Ali em Floripa. Assim. Na beirinha do bar. Saiu no jornal essa semana. Não faz assim, ó. Ah, não vai mais dar pra vender. Não, essa não vai dar pra vender. 25 para 7, show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Vamos. Estamos de volta pela grande rede Atlântida do sul do Brasil com o Pretinho Básico ao vivo para todo mundo ouvir. Também pela internet, atlântida.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. E a telefonia imbatível tá com a gente do Big até às 19 horas. Aliás, celular Claro LG GB230 com câmera 2 megapixels, MP3 player, Bluetooth, cartão de 1 giga por R$329 e pode parcelar em até 12 vezes no Hipercard ou em 10 vezes nos demais cartões de crédito. O ouvinte sorteado na promoção Eu Quero o Pretinho na Minha Casa, que aliás tá rolando, né, Maurício Amaral? Vai ganhar também, além dos presentes da Atlântida e do Pretinho na sua casa, Claro. Vai ganhar um celular da Claro de presente. O Claro é parceiro do Big. Junho tem de novo, né? A Claro é parceira do Big e da Atlântida nesta ação. Junho tem de novo. Vamos de novo na casa do ouvinte em junho fazer o programa. Vamos sim, senhor, doutor Alcia, vambora! Papinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. Manda aí, doutor Alcia. Doutor Peter, o Fossati tá conversando com os dirigentes do Inter, doutor Peter. Ele não comandou um tremo. Nada é mais emocionante no futebol do que a queda de um treinador. Isso é o que alimenta a imprensa, a torcida, é emocionante. Sabe quanto é que é a multa rescisória do Jorge Fossati? R$1 milhão. Então ele tá agora... Se ele for demitido do Inter, ele vai ganhar R$1 milhão. Legal. Ah, então... Então é por isso. Cara, eu queria pedir uma chance no Internacional. Eu queria pedir uma chance no Inter pra eu treinar o Inter, cara. Porque eu tenho certeza que em um mês eu afundo o Inter, por causa do meu... Porque eu não tenho conhecimento de futebol, aí eu boto R$1 milhão no bolso. De repente, tu não afunda. E aí tu deu azar. Aí nós pegamos e cagamos a pau. Não, mas eu faço questão de... O Inter não precisa... Cara, R$1 milhão de reais. O Inter não precisa de um treinador que chegue mandando. Tem que chegar um treinador que organize festas. Sou eu, cara. Eu sou a pessoa de casa. Sabe que os caras... O Inter me chama, Inter. Bota o índio pra treinar o Inter. Não, tipo assim, o Miltinho da Laveira. Ou o Leandro. Sabe, alguém da sociedade, assim, que faça festas. Tem os jogadores vão ser tudo parceiro, não vão jogar um contra o outro, não vão brigar e aí vai ter tudo na paz. Nelson Quinto. É, isso aí. Um cara assim, tá. Alguém bem. Lá de Floripa. Quem lá mais, doutor, é o seu? Tem Brasileirão no fim de semana, doutor Peter. Série A e Série B. O Figueirense vai jogar sábado às 4:30 da tarde com o Brasileirense. E o Figueira perdeu lá em Brasileiro. Náutico em Floripa e o treinador do Náutico é o Galo. É, nota bem atrás. É o Galo. Náutico? É. Às 6:30 da tarde de sábado tem Flamengo e Grêmio em Flamengo. E o Avaí vai pegar o Vitória em Avaí. Quer que ganhe, doutor Cadê? Ganhou o Avaí. É, bata lá em Vitória? Em Avaí. Cara, o Cagê errou até agora todos os... Não, acertou. Não, acertou todos. Não, ele falou acertou que não. Todo. O Inter... Ah, errou do Inter só. Inter ia ganhar do Vasco. Eu acertei. Eu disse que o Fluminense ia ganhar. Brasiliense e Figueirense, doutor Cagê. O Cagê acertou do Inter, né, cara? Deve ganhar o Brasiliense. Acertou do Inter, Flamengo e Grêmio. Olha, cara, eu fico no empate aí. Ah, pá, É às 4 horas da tarde de domingo, o Inter pega o Atlético Paranaense. É Inter, quem é que ganha, doutor Cagê? Ah, ele ganha o Inter. Com o Guto Ferreira. Oh, mas doutor Cagê tá acertando todas. Falou que o Inter ia ganhar. E o Inter ia ganhar. Ia ganhar. O Inter ia ganhar. Mas não ganhou. Não, o Inter ia ganhar. É, o Fossati ia ganhar. O Fossati fez o Inter perder. Olha só, outra coisa, o Rospide, o técnico pro Inter. Tá aí, já conhece o Inter, tá pertinho, lê os jornais. É um cara que é tranquilão, assim, sabe, não atrapalha. É isso que o Inter precisa. O Inter precisa de um treinador que não saiba de futebol e que não atrapalha. O Fossati não sabe e atrapalha. Cara, e continua aquela série cômica, né, dos clubes, né, do futebol clube, né? É a parte que eu mais espero no programa. É, o Ricardo de Floripa mandou o Falcatrua Esporte Clube. Vamos ver, então, vamos lá, gente. Confira só. Confira só. Fernando Collor no gol, número 1. Os laterais são ligeiros, Edir Macedo e Robert Jefferson. Na defesa, dois advogados ali, fincados. Articulando. Tem bastante jogador quem aí. Quem são os advogados? Delúvio Soares e Marcos Valério. Botei da minha cabeça. Articulando no meio, Zé Sarney, Zé Dirceu, Jader Barbalho e Renan Calheiros. E no ataque, Celso Pita, em memoriam, com Paulo Maluf. Muito bom, Pierre. Celso Pita morreu. Estupra maromata. Não, Pita mais. Vai daí. O Esporte Clube do caralho. Muito legal isso aí, Pianja. Sensacional. O pessoal não alcança. Traz mais segunda, cara. Traz mais segunda. Tem fim de semana. Não, traz amanhã, mano. Hoje ainda eu trago mais. Quem é o cara que faz esse negócio? São os ouvintes, né, Davi? O programa é feito pelos ouvintes. É verdade. Mas alguns a gente tem que... É verdade. Fazer uma triagem sim. Bom, mas aí é o seguinte, obrigado, ó. Fala aí, galera do PB. Vai aqui uma piada que o meu tio me contou e acho que vocês vão curtir. Piada velha do porão! Apoio! Batom Zanetti, pra você que adora fazer bonito! Boa. Zanetti vai ser comentarista na TV Argentina. Marcelo de Bento Gonçalves mandou essa aqui. Piada da Convenção das Mulheres. Certa vez, mulheres de todo mundo se encontraram em uma convenção para cada uma dizer o que conquistou nos últimos anos. Quem iniciou o debate foi uma alemã e logo falou: "Onde eu cheguei em casa, falei para minha marida, a partir de hoje eu não lavo mais roupa. Primeiro dia não vi nada, na segunda dia vi algumas pares de meias. E na terceira dia toda a roupa suja já estava lavada." Oh, impressionante. Todas as mulheres da plateia ovacionaram depois da alemã. Vamos lá, guria! Quem tomou a palavra foi uma inglesa que se pronunciou. Um dia cheguei em casa e disse para minha marida: "A partir de hoje não lavo mais louça. Primeiro dia não vi nada, no segundo vi algumas xícaras. E no terceiro toda a louça já estava lavada e seca." Vamos lá, guria! Foi bem isso aí que aconteceu. Todas as mulheres da plateia ovacionaram e aí foi lá a brasileira contar a sua história. Lindo! Pois bem, um dia eu cheguei em casa e disse para meu marido: "A partir de hoje eu não lavo mais a roupa, nem a louça, e nem vou fazer mais faxina. Primeiro dia não vi nada, no segundo dia também não. Vi e no terceiro, quando meus olhos começaram a desinchar, eu consegui ver alguma coisa." Homem! Viram que todos os personagens do Porã têm problema com gênero, né? Alemão, turco, né? Tudo é marida. É marida. Sim, mas é que os estrangeiros têm problema com isso, gênero, né? Tem razão. E ele pede aqui, o Marcelo de Bento pede um... Fiadapu! E um alô magnata pra galera da turma do 232 do Colégio Sagrado, hein? E também pros caras da medicina da UX. 2014/02. É isso aí, magnata. Vai daí, Davizinho. Só queria pontuar que essa é uma piada que faz apologia à violência doméstica. Ficção, mulheres. Ficção, é, e que isso não é legal. Não é legal. Marco! Então, quem riu aí? Marco, basta entrar, Marco. Vai, Davizinho. Estou com um grande problema e somente vocês poderão me ajudar. Tio do Bomba. Fê de Floripa. Liga do Pretinho. Eu sou o setorista de... de bomba. De transporte coletivo. Por que que tu não vai lá fazer protesto em Floripa? Sou o setorista de transporte coletivo. Da Soul, de Gravataí ali, né, cara? Eu, como setorista, então, recebo então, os informes a respeito do transporte coletivo. Nesse caso, a Fê de Floripa tem 18 anos e namora um garoto de 24. Temos um relacionamento sólido há 2 anos e nunca tivemos muitos problemas. Até que este ano eu iniciei minha faculdade e a nossa situação começou a preocupar. Gaviões da Fiel aparecer, quer ver? Como vocês sabem, junto com a universidade vem os amigos, as festas, os churrascos, os trabalhos em equipe. Ou seja, em vez de estudar essa mina feia de Floripa... É uma vaga... Que isso? Uma vaga lembrança daquilo que eu tinha. Uma vaga desperdiçada pra, por alguém que podia estar estudando, né, cara? Boa, Porã. Boa, Porã. Muito bom. Enfim, em três meses de curso, nada mais, nada além do que isso, pô. Nada mais do que isso. Ela não fez nem prova ainda na faculdade. Três meses de curso, três meses. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Fui com meu namorado em uma, apenas uma... única festa da minha turma e ele detestou, claro, os caras de ensino. Ficou com cara de paisagem, reclamou de tudo que havia por lá. Apelei por ir sozinho, olha só. Em um único churrasco da sala, sim, apenas um. Foto, e me diverti vídeo na internet. Muito, me diverti demais. Mas ele ficou uma semana inteira sem falar comigo e me incomoda até hoje por isso. Me diverti demais. Parece impossível conciliar namoro e faculdade, diz ela. Guampa. O que vocês me sugerem? Continuo o meu relacionamento e esqueço os amigos da faculdade? Aí, ou perder a melhor parte da vida por causa dele? Minha cara feia de Floripa, tu já tomou tua decisão? Que idade ela tem? Ela tem 18. Ela tem 18, namora um coera de 24 que, pelo bom, não vou fazer julgamento. Cara, olha só, na boca, a faculdade tem que ser... Tem que ter um tempo na faculdade que o cara possa fazer porcs. Sabe, porcs? Porcs, sim. Claro, tem que ter uma história pra contar, cara. A feia de Floripa já tomou a decisão. Sabe que a Federal de Santa Maria tem um arco, né? Na Universidade Federal de Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul, tem um arco na entrada da faculdade que diz o seguinte: o dia que entrar um aluno virgem e se formar virgem, o arco vai cair. Tá lá o arco. Passem lá na frente pra vocês verem como é que vai, tá o arco. Isso aí lá vai ter que estar no próximo Samba do Imperadores, que o tema vai ser Santa Maria no ano que vem. Então tá. E o arco! O arco da universidade nunca mais caiu. Porque as mulheres, mulheres do Brasil. É fácil não samba, cara. Muito fácil. Vai daí, caô. Mais os tempos. Não, parei. O cajezinho. Eu tenho aqui algumas expressões populares em forma erudita. Vou pedir, já que o Vanzolin não tá aqui, vou pedir pro Davi Coimbra, né? Um abraço pra todos aí. Vanzolinzinho tá aqui. Então vamos lá, expressão popular. Não contavam com a minha astúcia. A explicação é essa aqui. Bota o óculos aí, Davi. Legal essa inovação do cajê, não, né? As pessoas não haviam se apercebido previamente das minhas faculdades manhosamente sagazes. Muito bem. A segunda expressão é Rebolation. Deposite as extremidades de vossos membros superiores no encéfalo, porque vai começar os movimentos harmônico dançantes com os quadris. Sabe que ontem eu tava vendo o Hélio de La Penha do Caceta, né? Dando uma entrevista pra Fernanda Yang. Viu, Hélio é ótimo. Só gente que tem uma família séria pra olhar verdade. A Fernanda Yang. E ele falou uma coisa muito certa, cara, que o Rebolation é o fim do lance do axé, porque o axé sempre foi as meninas dançando na frente, né? Se rebolando na frente, né? A música é o tchan, e as meninas dançando na dancinha da garrafa e tal, não sei o quê. E agora o Rebolation é o magrão lá na frente. Viu o que tu tá fazendo? Viu o que tu tá fazendo? O que tu tá fazendo, Davi? Agora o Porã fica pensando nessas coisas. É isso, essa é a vida dele, a filosofia dele. Acabou... Como é que é o axé? Por causa do Rebolation. Por causa do Rebolation. É nisso que o Porã fica pensando. Não, isso foi o Hélio de La Penha que falou. Por que é culpa dele? Porque tu botou ele às 7 horas da manhã. Mas Davi... Davi, eu tenho que pensar, Davi. Davi, eu tenho que pensar como o técnico tá da equipe, ele, Davi. Ele tá todo esse tempo exibado. Davi, cara, tinha razão mesmo. O Axé acabou por causa do Rebolation. O Petra é igualzinho o Dunga, ele quer um grupo forte. Claro, que tem não que escalar festa. O cara onde ele rende exatamente. Melhor, cara. Exatamente. E a última expressão aqui, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A persistência ininterrupta de batidas da água no geolito, por persistência, acabará o perfurando. Massa, né, cara? Muito legal. Posso ir numa aqui ou não? Ainda não. Vai. Uma piadinha então, vai! Piada do poder! Apoio! Absorvente Roseta, o melhor pra pra sua segurança! Ô, meu, eu preciso te dizer uma coisa aí, meu. Fala aí, cara. Eu sou Jesus. Tá maluco, cara? Com essas coisas não se brinca, Jesus. Sério, meu, eu sou Jesus, cara. Não faz isso, cara, é muito sério, não se brinca com essas coisas, cara. Meu, eu tô falando sério, cara, eu sou Jesus. Quem é que te disse isso, então? Foi Deus. Não, eu não te disse nada. Quem mandou foi a Andrea. Só isso. E isso aí, aqui raça, no ouvinte que tava... não tem, né? Desculpa aí. Opa. Desculpa aí, cara. Sim. É que não disse cidade, sobrenome, nada. É só a Andrea. Ela só queria ouvir o nome dela, entendeu? Ela sabe que ela mandou, entendeu? Então só ela não tem vaidade nenhuma, nada. Não pediu abraço, não pediu nada. Só porque Andrea. A mulher botou Andrea. Quando é que tu viaja, pô? Dia 7. 7 de junho. Parte da manhã. Pela manhã. É. Que dia é? Que horas é a nossa viagem, pai? Segunda, o Fortunati me ligou dizendo que vai entregar a chave da cidade pra mim no aeroporto. Segunda, dia 7. É. Então, sexta que vem. Na outra última. Segunda-feira. Quinta-feira tá liberado já. Né? Pra curtir, é claro. Claro, claro. Despedir da família. Que horas é a nossa viagem? Namorada. Pai? Viajamos pela manhã, Davi. Sim, mas que horas? Às 11. Às 11, tá bom. Temos que estar no aeroporto às 5 da manhã. Vai lá, Marcola, manda bala aí no materialzinho. É que o nome feio Futebol Clube, né? Outro? Não tem outra coisa. É barato isso aqui, cara. Pra acabar, né? Tá, vai. O goleiro do nome feio Futebol Clube é o Fiordemundo. A zaga ali é o Robélio, o Edkleber, o Argélico e o Oleud. No meio de campo tem o Leovegildo. Leovegildo é o Júnior, cara. Tu já leu isso, cara. Eu tava ouvindo em casa, já falou do Leovegildo. Tem o aumentativo. O aumentativo, o futebol recreativo. Aumentativo, então. O Raimundão no gol. Aí o Pimpão, Fabão, Ronaldão e Sapatão. O Geraldão, Andrezão, o Dedão e Bugrão. Não, o Dedão. Na frente o Leandrão e o Luizão. Todos esses jogadores são jogadores de verdade. Existem. Inclusive o Raimundão jogava no meu time. E tem o Esportivo Nutrição. Esportivo. Nutrição. É, no gol o Macarrão. Ali atrás é o Batata, o Pinga, o Alfredo, o Mostarda e o Triguinho. No meio de campo é o Edmilson Cenoura, o Márcio Mexerica, o Bife, o Jefferson Feijão. E na frente o Paulo César Caju e o Roberto Batata. O goleiro tinha que ser o Maisena. E assim terminamos a saga dos times e instalações. Engraçadinhas, né? São os times com tema. Muito legal, hein? Tem mais um aqui, quem quiser mandar mais um e-mail sobre isso. pretinhobasico@atlantia.com.br e o Twitter do programa, que é Pretinho Denali Básico, tá chegando em instantes a 80 mil seguidores. Só aqui. O Pretinho Básico é o programa fora do eixo Rio-São Paulo. Na verdade, o programa que não é nacional, melhor colocado no Twitter, entendeu? É verdade, Potter. A gente não tem São Paulo, não tem Rio como audiência, eles não nos conhecem. E a gente tá lá em cima, junto com os grandões. É verdade. Ô, Magnata, pensa no tal. Meu fake já tá com 10 mil seguidores, sabia? É mesmo? 10 mil. Só mostrar pra vocês uma coisinha, só ver a hora certa pra ver quanto tempo a gente tem de programa ainda. Tá bom. Eu não tô ouvindo. Cara, coitada tá dessa mulher, né, cara? Essa mulher há anos, ela coitada passa dessa aí, né, mulher, essa mulher, né, é uma coitada. Bota de novo, ela vai estar falando hora. Sacanagem. Coitada dessa mulher. Não dá pra entrar no MSN, essas coisas, do trabalho. É um trabalho. É hora de 10 em 10 segundos, ela atualiza. Eu não tô conseguindo, Maurício. O que houve, Pause? Não, o Maurício tá pedindo pra eu cantar uma, mas vocês não estão querendo deixar eu cantar? Tudo bem, eu já vou vender o meu Landau, né? Boa. Tá chegando, Pause. Oferta aí pro meu Landau. Boa. Que eu ofereci hoje no programinha. Manda, né, bala aí. Essa aqui vai pro... Uma homenagem ao Silas, que contratou os engenheiros, tava aí, né, Magnata? Era um garoto... O anel perdeu, usa vestido e também batom. Pra todo mundo se revelar, uma menina esotérica. Era magrelo, mas mesmo assim, comia muito, muito aipim. Pedia help e queria mais, não lhe condene se ele é gay. Chamava as biba, tinha saudade, ele queria se revelar. Uma tiara, ele comprou, foi encoxado na lotérica. Choque é seu batom, rosa choque é o batom. Ah, porra, que pena. Infelizmente acabou. Terminamos o Pretinho, bom final de semana, valeu.